Capítulo 5: Pré-estreia. Deus, o grande produtor e orquestrador da vida, tem algumas surpresas guardadas para todos nós. Ele simplesmente ama contar os seus próprios segredos, e ao longo da história, ele nos ofereceu vislumbres do que estava por vir. Devido à criação do Mestre, todo mundo vive para tornar a vida melhor. Alguns servem à melhoria da humanidade. E outros meramente servem a si mesmos. Mas, como pessoas, nós carregamos um senso de esperança de que as coisas podem e devem ser melhores do que atualmente são. Isso afeta todas as áreas da vida: ciência, tecnologia, entretenimento. Todas as coisas vivem sob a influência desse desejo interior. Está na natureza dos humanos e é o resultado de sermos feitos à imagem de Deus. Essa é uma forma como as pessoas criativas funcionam. Nós recorremos às habilidades dadas por Deus a fim de chegar a soluções para resolver problemas e responder qualquer questão que esteja bloqueando o caminho do progresso. Deus trabalha com esse instinto e nos atrai para o nosso potencial através da promessa e do mistério da possibilidade. Por causa disso, vivemos na tensão entre o que existe e o que há de vir. Deus tem dado a cada ser humano um senso de esperança por um futuro melhor. Alguns abafam essa convicção interior através do sarcasmo, o mecanismo de defesa do desapontamento, enquanto outros silenciam essa voz com uma teologia de incredulidade. Ainda outros têm a sua esperança roubada pelo tratamento abusivo recebido de outros. Mas ela foi plantada neles no início e pode ser restaurada. Deus é famoso por oferecer pré-estreias de suas próximas atrações. Sabemos que a glória de Deus é ocultar certas coisas. Provérbios 25, 2. Entretanto, ele ama revelar coisas ao seu povo. É porque ele não esconde coisas de nós, ele esconde coisas por nós. O Antigo Testamento serve a esse propósito. O Antigo Testamento é repleto de ensinamentos e de revelações que serviam para a expressão prática de vida e adoração de Israel. No entanto, no fim das contas, eram coisas que profetizavam e falavam do futuro. Tratavam de tudo, desde a vinda do Messias, a nova natureza dada por seu povo, até o relacionamento de Deus com a humanidade. Cada assunto e promessa eram maravilhosos, mas muito além da compreensão. Enxergando além. Os profetas muitas vezes eram chamados de videntes. O título não seria necessário se tudo que vissem já existisse. O dom era para capacitá-los a ver o invisível dos dias deles, assim como ter um conhecimento dos dias vindouros. A era da nova aliança é o que os profetas viam à frente e sobre o que falavam. Eles apontaram para esse momento da história. Eles serviam a Israel, é claro, mas no fim das contas estavam servindo tanto ao ramo de Oliveira Brava quanto ao ramo natural. Os gentios e judeus queriam compor o povo misterioso, chamado de Corpo de Cristo. Romanos 11, 17. Eles estavam servindo aqueles que estariam vivos nos últimos dias, que começariam a partir da ressurreição de Cristo. E agora, estamos 2.000 anos depois, os últimos dos últimos dias. Nascido para sonhar. Faça pelo menos uma lista mental dos reis e profetas que são seus heróis, os que sonharam com os dias em que vivemos: Salomão, Davi, Isaías, Daniel, e a lista continua. E não houve nenhum deles que visse o que estava por vir, sem sentir uma dor no coração por querer ter um gostinho daquela realidade, uma que agora vivemos. O principal foco do sonho deles era duplo. Primeiro, ter um novo coração com uma nova natureza. Segundo, ter o Espírito de Deus vivendo e repousando sobre cada crente. Essas duas ideias iam além da compreensão de todos, inclusive dos 12 discípulos. Jesus teve que instruí-los de que ter o Espírito Santo seria ainda melhor do que ter o Filho de Deus com eles na carne. No entanto, Qualquer um deles escolheria que Jesus permanecesse em carne. Se essa escolha lhes fosse dada, sem saber disso, eles estavam prestes a viver algo que havia sido foco interior de muitos grandes que existiram antes deles, um ponto de inflexão, como alguns descreveriam. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Lucas 10, 24. Profetas e reis, e quem é quem dos tempos bíblicos? Tinham conhecimento de uma realidade superior que estava por vir, e apesar de desejarem fazer parte dela, era proibido. Esse privilégio estava reservado para você. Aqueles grandes homens que fizeram história ficam na nuvem de testemunhas, assistindo empolgados e maravilhados o desvendar do mistério de Cristo diante de seus olhos. É claro que não fizemos nada para merecer o privilégio. É a escolha do soberano Deus. Dito isso, reconheço que somos levados a uma posição profunda de responsabilidade e confiabilidade, porque temos acesso a algo que aqueles reis e profetas não tiveram. É realmente sério. Vamos supor por um momento que Salomão seja um dos reis de quem Jesus falou na passagem de Lucas 10. Uma hipótese segura, eu acho, considerando a natureza de sua sabedoria e de sua visão profética. Pense em como deve ter sido para aquele homem unicamente privilegiado ansiar pelos nossos dias. Ele possuía toda a riqueza possível que este mundo podia oferecer, a ponto de deixar no chinelo o homem mais rico de hoje, em comparação. Seu impacto sobre as nações fazia com que líderes que o odiavam o servissem. Ele era temido por causa de sua sabedoria, que parecia vir com a presença, pois a sabedoria é uma pessoa. 1 Coríntios 1, 30. Os inimigos dele sentavam em silêncio por causa dela. As nações falavam sobre ele. Até reis e rainhas viajavam longas distâncias só para ouvi-lo falar. Inclusive, tentavam testá-lo com as perguntas mais difíceis, mas ele respondia todas. Os céticos se tornavam seus fãs. Não havia nada com que ele sonhasse que não pudesse ter, com exceção de uma coisa: o futuro. Reis e profetas, os mais conscientes de realidades invisíveis, receberam pré-estreias do que estava por vir, e cada um deles daria tudo o que tinha para experimentar o que foi dado a nós. Davi era sem dúvida um daqueles a quem Jesus fez referência em Lucas 10. Ele era rei e profeta. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi era profeta. Prevendo isso, falou. Atos 2, 29. É isso que os profetas fazem, enxergam além de seus dias, e de acordo com isso falam. O rei e o profeta são a combinação apóstolo-profeta do Antigo Testamento. Inferir que apóstolos são reis só funciona se enxergarmos os reis como Deus os projetou, altamente favorecidos para servir eficazmente até os menores de todos. Aumento da sede. Todos os encontros face a face estavam à frente do tempo, no sentido de que aquele nível de intimidade se tornaria normal apenas depois que o sangue de Jesus fosse derramado. Até mesmo Gideão teve que dar um beliscão em si mesmo para ter certeza de que ainda estava vivo após seu encontro com Deus. Juízes 6, 22. E pareceu surpreso ao descobrir que de fato estava. O Antigo Testamento é repleto de pessoas que experimentaram coisas antes do tempo, pré-estreias. Você já foi assistir a um filme porque o trailer o fazia parecer muito engraçado? Mas quando assistiu, percebeu que todas as cenas engraçadas já estavam no trailer? É um grande desapontamento. O filme não ficou melhor do que aquela sequência de 60 segundos. Deus não é assim. Ele nos atrai para a fé no impossível e depois supera a si mesmo. É assim que ele é. Ele oferece um vislumbre do que há de vir, sabendo que até mesmo aqueles que o viram ficariam surpresos quando de fato acontecesse. Suas obras vindouras são representadas em palavras e imagens, mas nunca podem estar totalmente contidas nelas. Ele ultrapassa toda a descrição e a boa expectativa de todos. Ele é extremo em todas as maneiras certas. Nós recebemos um dos maiores privilégios de todos os tempos, abundância de esperança num tempo sem esperança. Isso é uma luz sobre o monte. Ainda assim, muitos que recebem a honra de administrar a esperança têm permitido que as pressões desta vida os desviem de seus propósitos, e aqueles que devem ser uma fonte de esperança se tornam espelhos da falta de esperança dos que não têm Cristo. Isso é verdade principalmente quanto aos últimos dias. Quando consideram o futuro, podem apenas ficar felizes sobre o fato de o céu estar próximo, e devem. Essa deve ser a grande esperança de todo crente, mas a nossa missão deve nos preocupar mais do que o nosso destino. Devemos ser conhecidos pela esperança em relação ao dia que vivemos, já que os propósitos de Deus sempre são grandes. Ele fará tudo o que for necessário, de acordo com as suas promessas, para a sua noiva vitoriosa. Quando Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras, ele não estava nos dando uma promessa, ele estava descrevendo as condições em que estava enviando seu exército dos últimos dias de pessoas transformadoras. Imagens proféticas. Considere algumas coisas vistas por eles que lhes fizeram saber que algo maior estava por vir. Além das promessas de que o Messias viria, de que a terra seria cheia de sua glória e de que Israel seria levantado para uma posição restaurada de proeminência, havia as experiências, os símbolos, os sinais e prenúncios que falavam de algo maior que estava por vir. Por exemplo, eles sacrificavam carneiros reconhecendo que um cordeiro viria como expiação eterna do pecado. Deus providenciaria um cordeiro para si mesmo. Toda a mobília do tabernáculo de Moisés era organizada na forma de uma cruz. Eles ofereciam sacrifícios naquele lugar quando a pena de crucificação ainda não existia. Cada item da mobília fazia referência ao Messias, representando algo distinto sobre a natureza e a função de Cristo. Por exemplo, a mesa de pão, Jesus, o pão da vida, o candelabro, Jesus, a luz do mundo. Abraão instintivamente buscou uma cidade cujo arquiteto e edificador é Deus, Hebreus 11, 9. Aquele clamor pela chegada do reino aconteceu antes que houvesse quaisquer profecias sobre isso, ou até ensinamentos dos rabinos. Davi aprendeu algo na presença de Deus que não poderia ser ensinado pela lei. Deus realmente não queria o sacrifício de bois e cabras. Ele ansiava pelo sacrifício do coração, quebrantamento e rendição. Salmo 51, 17. Davi descobriu que Deus habitava no meio dos louvores. Salmo 22, 3. Somente os sacerdotes podiam carregar a presença de Deus. Ele não devia ser colocado em carros de boi ou em qualquer coisa feita pelo homem. Êxodos 25. Essa lista é sem fim em possibilidades e profunda em seu impacto. Deus ofereceu, antes do tempo, discernimento sobre o que estava por vir. Ele nos mostra o que virá, não para que possamos bolar planos e estratégias, mas para que fiquemos sedentos e tragamos para o nosso dia o que está reservado para outro. Eles tinham um senso de que o que estava por vir era glorioso e além de qualquer descrição. Eu creio que uma das principais obras do diabo é nos fazer desanimar quanto ao dia em que vivemos. Enquanto idolatramos outra era, ficamos cegos sobre a importância de nossos dias. Passado, presente e futuro. Eu era muito ativo nos esportes, principalmente durante a minha adolescência e o início da minha fase adulta. Seja no beisebol, no tênis ou no golfe, O chamado swing tem três componentes básicos. Existem o backswing, preparação, o ponto de contato, e o follow throat, finalização. Atletas habilidosos e disciplinados aprendem a ser consistentes nessas três áreas. Metaforicamente falando, o backswing é nosso passado, o ponto de contato é o momento em que vivemos, e o follow throat é o destino, o futuro, de acordo com a promessa. Nosso backswing é a história pessoal de Deus, suas conquistas por nós através de Cristo. Nós herdamos sua história como se fosse a nosso tempo todo. Ele tomou para si o que merecíamos para que pudéssemos receber o que ele merecia. O ponto de contato é o momento presente, sabendo que Deus tem um propósito único para as nossas vidas. Não tem a ver só com o futuro, tem a ver também com o momento em que estamos, que é tão magnífico que apenas a incredulidade e a introspecção podem me roubar de sua plenitude. O follow through é um futuro repleto de esperança, porque a história é muito sólida e segura. O follow through está no mesmo arco que o backswing, ou seja, quando o backswing é certo e o ponto de contato é certo, o follow through é previsível. Um prepara o outro. Deus foi à nossa frente, assegurando completamente o futuro para nós. A fidelidade nos mantém sincronizados com o seu plano perfeito. Sempre que Deus nos dá uma promessa, é porque Ele foi ao nosso futuro e trouxe a palavra necessária para nos levar até lá. Ao longo da Bíblia, Deus cria um desejo no coração do seu povo, não apenas pelo céu como um lugar, mas pelo céu como um reino em que sua presença governa. É bom e correto ansiar pelo céu, como meu lar, mas também é minha responsabilidade desejar o seu domínio aqui e agora. A tarefa de Deus é me fazer chegar ao céu. A minha tarefa não é ir para o céu, mas trazê-lo para a terra, através das minhas orações e da minha obediência. A casa de Deus é a porta dos céus. Uma das minhas imagens favoritas sobre a igreja está na história de Jacó, em Gênesis 28. Talvez seja a natureza abstrata da história que me atrai, não tenho certeza, mas sei que há a promessa de algo tão significativo aqui, que será preciso uma geração muito especial para recebê-la completamente. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quando Jacó acordou do sono, disse: "Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia." Teve medo e disse: "Temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus." E deu o nome de Betel àquele lugar. Gênesis 28. Essa é a primeira menção sobre a casa de Deus na Bíblia. Um dos princípios mais significativos da interpretação bíblica é que a primeira menção de algo nas Escrituras carrega um peso extra. Lança um padrão para um assunto que o restante da Bíblia irá apoiar e complementar. A parte um pouco estranha desse exemplo da casa de Deus é que não há nenhum edifício ali. Não é um tabernáculo, nem uma tenda móvel, nem mesmo um templo que é permanente. É Deus com um homem ao lado de uma colina. É uma grande imagem da realidade sob a perspectiva de Deus. É a casa de Deus. Os elementos dessa história são simples: céu aberto, a voz do Pai, anjos subindo e descendo, uma escada na terra chegando ao céu. Isso é, em sua totalidade, uma imagem da igreja. Porém, a parte mais impressionante é a conclusão que Jacó teve dessa revelação. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Você captou isso? A casa de Deus é o portão do céu. Portões são simples, mas itens interessantes que fazem parte do nosso dia a dia. Talvez você tenha um que o leve de seu quintal para a calçada da rua, ou de seu quintal para a entrada da garagem. Um portão é um local de transição que nos leva de um lugar para o outro ou de uma esfera para outra. Essa ilustração é bastante profunda. A igreja é o lugar de habitação eterna de Deus. No momento atual, é um edifício construído na beira de dois mundos. Temos dupla cidadania, tanto na terra como no céu. Como tais, somos não apenas aqueles que devem orar pelo reino de Deus que há de vir, somos as ferramentas que frequentemente são usadas para trazer aquela realidade a este mundo. Não tenho certeza se sempre temos a noção da magnitude do que estamos fazendo ou do impacto que estamos provocando. Porém, é útil compreender que a nossa obediência sempre traz o mundo dele a este aqui, de uma forma mais substancial do que jamais pensamos ser possível. Instruções surpreendentes. Deus havia dado tantas revelações aos profetas, não só através de suas palavras proféticas, mas também com suas experiências celestiais. Como já disse, creio que foi escrito nos corações dos profetas, assim como nos das pessoas comuns, que havia algo mais, muito mais do que o que era considerado possível. Faz parte da natureza humana almejar, desejar e sonhar. Não podemos ter o desejo de comer algo doce se algo doce não existe. Da mesma forma, a sede por mais de Deus testifica que realmente existe mais e está disponível. Foi isso que levou Abraão em busca ao nunca visto, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11, 10. Foi a convicção interior de que algo mais real, substancial, eterno e construído pelo próprio Deus está disponível para todos. Jesus falou com seus discípulos de uma forma bastante singular. Ele disse: "Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar." João 14, 2. Seria mais comum em nosso senso ele dizer: "Se fosse assim, eu lhes diria", ou "por isso eu lhes disse", porque a abordagem dele foi tão diferente do nosso raciocínio. Ele não precisava reafirmar a eles algo do qual já tinha consciência. Logo, ele está falando a consciência de reinos celestiais existentes no coração de toda pessoa. Ele está reconhecendo essa realidade. Seu dever seria informar a eles de que a consciência e o sonho deles não eram verdadeiros e não eram baseados na realidade se não fosse assim. Jesus é a luz que ilumina todos que vêm ao mundo. Todo mundo recebeu a sua luz. Porém, os afazeres, a vergonha e o orgulho nos impedem de manter contato com o entendimento sobre o invisível que Deus colocou na consciência de cada pessoa nascida desse planeta. O que fazemos com esse conhecimento é a nossa responsabilidade. A oração dos profetas. Posso até imaginar a natureza dos sonhos dos profetas. Além de terem consciência inata de que havia algo mais, alguns deles vislumbraram o que viria a existir. Inclusive, alguns viram o céu, o trono de Deus e as misteriosas esferas angelicais. A sede geral era de que o mundo de Deus tivesse um efeito neste aqui. Isaías até orou: "Ah, se rompesse os céus e descesses." Isaías 64, verso 1. Era uma palavra profética em forma de oração. A oração ungida sempre possui uma natureza profética. O clamor para que o céu influenciasse a terra havia mais uma vez explodido de dentro do coração. Dessa vez era um profeta. Deus já havia preparado o cenário em que responderia a esse clamor e instruiu Isaías a orar e declarar aquilo.